Faça o que vale, não faça o que faço. Eu nunca pensei que isso um dia fosse acontecer. Não desejava fazer minha mulher sofrer. Só que o futuro a Deus pertence e eu subestimei. Minha mãe falava, eu não ouvia, mas agora eu sei. Eu era novo, gostava de jogar bola. Soltava pipa, não gostava de ir à escola. Pura inocência, brincava na chuva. A minha mãe chegava, me batia de cinto na rua. Era desse jeito, quando eu era pequeno, muito levado, sempre correndo. O movimento que rolava atrás da quadra chamava a minha atenção e dos moleques lá da minha área. Eu perguntava o que era naquele saco pequeno. Minha coroa dizia que aquilo era veneno. A curiosidade me levou pra perto. Me envolvi mesmo sabendo que não era correto. Nessas horas não se pode contar com ninguém. Destruição por aqui é o que mais tem. O primeiro baseado na mão. Tremia, tossia, fumaça indo pro pulmão. Ficava rindo à toa com os olhos vermelhos. A minha velha quando viu entrou em desespero. Não acreditava que um garoto tão puro pudesse ser mais um cliente da boca de fumo. Nem eu acreditei, mas virou rotina. Todo dia um baseado pra entrar no clima. 18 anos, não queria me alistar. Me apresentei, rezando, torcendo pra sobrar. Não sei se bem ou mal, mas atenderam meu pedido. Aos olhos da polícia era mais um bandido. Toda noite que eu não dormia em casa, minha coroa preocupada ajoelhava e rezava, pedindo a Deus pra que eu chegasse bem. Que na madrugada não me envolvesse com ninguém. Foi numa dessas noites que conheci uma dama branca, não quis que eu a levasse pra cama. Na primeira vez não acreditei no que eu fiz. Peguei, estiquei, meti o nariz. Essa porra dessa droga me deixou pra cima. Maldita hora que eu me envolvi com a cocaína. Pancadão, com os olhos esbugalhados. Minha boca tava torta, tava sempre assustado. Quanto mais eu via, mais eu queria. Cocaína, minha companheira de todo dia. Faça o que vale, não faça o que faço. Faça o que vale, não faça o que faço. Viciado, tinha que me sustentar. Cheio de maldade, não queria trabalhar. Quando a onda passava, eu tava na pior. Me envolvi com um tal de Beto que virou o meu parceiro de pó. O baseado era como um copo d'água. Não fazia mais efeito, sem o pó eu me descontrolava. Discuti com minha mãe, bati na minha mina. Tava nervoso, não tinha cocaína. 8 da noite o Beto foi lá em casa com 2 oitão, pra gente meter uma parada. Uma caxanga que tava na fita. Só tinha porra de um cachorro e uma velha rica. Descemos a favela, cada um com 1 oitão. Direto pro asfalto, eu nervoso, o Beto não. Chegamos na parada, rua sossegada. Tirei do saco a carne envenenada. Joguei pro otário do cachorro que caiu de boca. 1 minuto depois, ele já tava noutra. Deixou caminho livre pra gente invadir. Eu não via logo a hora de sair dali. Entramos na caxanga, a velha tava assustada. Eu tremendo com o ferro bem na sua cara. Avisei pra ficar quieta que não aconteceria nada. Beto, desesperado, limpando a casa. A coroa amarrada em uma cadeira. Eu era criminoso, tremenda quinta-feira. Joias, dinheiro, o que deu pra trazer. Voltar pro morro e dividir é o que vamos fazer. Mal dividimos o dinheiro direto pra boca. Fiquei pancado, cheirei a noite toda. Eu tava magro, abatido, olho lá no fundo. Barba por fazer, estava me sentindo imundo. Até o tom da voz da minha mãe me incomodava. Qualquer barulho que eu ouvia já me assustava. Perdi a linha com postura, querendo cocaína. Cheirei até o vídeo que dei pra minha mina. No meio das trevas uma luz apareceu. A mina tava esperando um filho meu. Daqui um tempo esse moleque vai nascer. O que será que ele vai ser quando ele crescer? Frequentar pagode, curte baile funk. Cheirar a noite inteira com o nariz cheio de sangue. Faça o que vale, não faça o que faço. Faça o que vale, não faça o que faço. Não é isso que eu quero pro meu filho. Mas como existisse eu também saí dos trilhos. Maconha, revólver, álcool e cocaína, hoje em dia fazem parte da minha vida, minha sina. O terror da sociedade racista, eu sou a própria imagem da cadeira do dentista. Daqui a pouco vou me encontrar com o Beto, vamos articular uma parada, vamos dar uns tecos. O dinheiro acabou, a maldade pintou. Lembrei daquele assalto que ainda não babou. Mais uma vez, rumo ao asfalto, o primeiro que marcar, ferro na cara, mãos ao alto, logo de cara, parado no sinal. Playboy de Kawasaki, ninja, rabo de cavalo e tal. Celular, ouro no pescoço, é chegar, enquadrar, deixar o boy no osso. Olhei pro Beto, meti a mão no ferro, eu tava confiante, o outro assalto tinha dado certo. Beto chegou, enquadrou, botou de cão. Eu fiquei mais atrás, só na contenção. Uma coronhada, o boy caiu deitado. O Beto já na moto, pronto pra sair vazado. Só que na empolgação ninguém revistou o cara que meteu a mão, arrastou uma PT prateada, largou o dedo nas costas do Beto. O cara era cana e o sinal já tava aberto. Vários e vários tiros em minha direção. Era os homens, tremi na base, não usei o meu oitão. Levei um tiro na perna e outro na barriga. Joguei o ferro no chão pra não perder minha vida. Tratado como bicho baleado, chute nas costelas. Meu parceiro tava todo furado, fui torturado, cuspiram na minha cara. Perdi o meu oitão e me encheram de porrada. O presídio agora é minha casa. Aqui dentro minha vida já não vale nada. A monotonia daqui me irrita. De vez em quando a dama de branco me visita, junto com minha mulher e minha coroa, que quando chega não aguenta, chora à toa. Eu já tô morto, só não fui enterrado. Não tenho mais futuro, está tudo acabado. Terminei na cadeia, comecei no baseado. Perdi a liberdade e hoje estou encarcerado.